Fecheiro 3. 20 de abril. É hoje que chega a primeira leva de deportados políticos de Weimar. Telefonam-me de manhã do centro. Dizem-me que posso ir, que eles só chegam de tarde. Vou de manhã. Fico o dia todo. Já não sei onde hei de ficar para conseguir suportar-me. Oh, Ressé, fora do centro há mulheres de prisioneiros de guerra coaguladas numa massa compacta. Barreiras brancas separam-nas dos prisioneiros. Gritam: têm notícias de fulano? Às vezes os soldados param. Há uns que respondem. Às 7 da manhã já ali há mulheres. Há umas que ficam até às 3 da manhã e voltam no dia seguinte às 7. Mas em plena noite, entre as 3 e as 7, também há umas que ficam. Proíbem-lhes a entrada no centro. Muitas pessoas que não esperam ninguém vêm também à Gare d'Orsay ver o espetáculo, a chegada dos prisioneiros de guerra. E também a maneira como as mulheres os esperam e tudo o resto. Ver como é. Talvez isto não volte a acontecer nunca mais. Os espectadores dos outros são reconhecíveis por nunca gritarem e por se manterem um pouco afastados da massa das mulheres, para poderem ver ao mesmo tempo a chegada dos prisioneiros e a recepção que as mulheres lhes fazem. Os prisioneiros de guerra chegam ordenadamente. De noite, chegam em grandes camiões americanos. Desembocam em plena luz. As mulheres berram, batem palmas. Os prisioneiros param, ofuscados, confundidos. Durante o dia, as mulheres gritam, logo que vêm os caminhões a desembarcar da Ponte Solferino. À noite, gritam logo que eles abrandam, pouco antes do centro. Gritam nomes de cidades alemãs: Neuschwanstein, Kassel, ou números de Stalag, 7A, comando do 3A. Os prisioneiros ficam com um ar espantado. Chegam diretamente do Bourget e da Alemanha. Às vezes respondem, quase nunca percebem muito bem o que lhes querem. Sorriem, voltam-se para olhar as mulheres francesas. São as primeiras que eles tornam a ver. Trabalho mal. Estes nomes todos que adiciono não são nunca o nome dele. De 5 em 5 minutos, vontade de acabar de pousar o lápis, de não pedir mais notícias, de sair do centro para o resto da minha vida. Cerca das 2 da tarde, vou perguntar a que horas chega a leva de Weimar. Abandono o circuito, procuro alguém a quem me possa dirigir. A um canto da sala de honra, vejo uma dezena de mulheres instaladas pelo chão e a quem uma coronel está a falar. Aproximo-me. A coronel é uma mulher alta, de saia e casaco azul marinho, cruz de Lorena na lapela. Tem cabelos brancos frisados com o ferro e com reflexos azuis. As mulheres olham-na. Têm um ar estafado, mas ouvem de boca aberta o que diz a coronel. Em volta delas estão espalhadas trouxas, malas atadas. E está também uma criança pequena que dorme em cima de uma trouxa. Estão muito sujas e têm o rosto alterado. Duas delas têm uma barriga enorme. Outra mulher, oficial, olha, um pouco afastada. Aproximo-me dela e pergunto-lhe o que se passa. Olha para mim, baixa os olhos e diz, pudicamente: voluntárias, STO. A coronel manda-as levantarem-se e seguirem-na. Levantam-se e seguem-na. Se têm aquele rosto assustado, é porque acabam de ser veiadas pelas mulheres de prisioneiros de guerra que esperam à porta do centro. Há dias assisti a uma chegada de voluntárias, STO. Chegavam como as outras, a sorrir. Depois, a pouco e pouco, foram percebendo e ficaram com aquele mesmo rosto alterado. A coronel dirige-se à jovem de uniforme que me informou. Aponta para as mulheres com um dedo. O que é que lhes fazemos? A outra diz: não sei. A coronel deve ter-lhes explicado que era um esterco. por isso algumas choram. As que estão grávidas têm aí o olhar fixo. A coronel disse-lhes que voltassem a sentar-se. Voltam a sentar-se. São, na maioria, operárias. Têm as mãos enegrecidas pelo óleo das máquinas alemãs. Duas de entre elas são, sem dúvida, prostitutas. Estão maquilhadas, têm o cabelo pintado, mas também devem ter trabalhado nas máquinas. Têm as mesmas mãos enegrecidas. Chega um oficial de repatriamento. O que é isto? Voluntárias, STO. A voz da coronel é aguda. Volta-se para as voluntárias e ameaça-as. Sentem-se e estejam quietas. Perceberam? Nem pensem que as deixamos ir embora assim. Com a mão ameaça as voluntárias. O oficial de repatriamento aproxima-se do monte de voluntárias, olha-as e em frente delas, em frente das voluntárias, pergunta à coronel: tem ordens? A coronel: não. E você? Falaram-me em 6 meses de prisão. A coronel aprova, com a sua bela cabeça aos caracóis. Bem merecem. O oficial lança baforadas de fumo. Camel. Por cima do monte de voluntárias que seguem a conversa com um olhar abstrato. Também acho. E afasta-se. Jovem, elegante, um cavalheiro, de camel na mão. As voluntárias olham, à espreita de uma indicação qualquer sobre a sorte que as espera. Nenhuma indicação. Detenho a coronel, que se vai embora. Sabe a que hora chega a leva de Weimar? Olha para mim, atentamente. 3 horas. Olha mais para mim, e mais ainda, avalia-me, e diz-me exasperada, mas pouco. Não vale a pena estar aqui a atravancar o centro à espera. Só vêm generais e prefeitos. Volto para casa. Não esperava esta. Acho que é insulto. Digo, e os outros? Ela endireita-se. Odeio essa mentalidade. Vá-se queixar ao outro lado, minha menina. Está tão indignada que vai contar a um grupinho de mulheres, também de uniforme. Essas ouvem-no contar. Indignam-se, olham para mim. Dirijo-me a uma delas. Digo, mas então esta não está à espera de ninguém? Ela olha para mim, escandalizada. Tenta acalmar-me, diz. Tem tanto que fazer a pobre, está enervada. Volta ao serviço de procuras no fim do circuito. Pouco depois, volto à sala de honra. Desde lá à minha espera com um livre trânsito falso. Perto das 3, um rumor. Chegaram. Abandono o circuito. Coloco-me à entrada de um pequeno corredor frente à sala de honra. Espero. Sei que Robert L. não vai lá estar. D. está a meu lado. Está encarregado de interrogar os deportados para saber se conheceram Robert. Está pálido. Não me presta atenção. Há um grande burburinho na sala de honra. As mulheres de uniforme fadigam-se à volta dos voluntários e mandam-nos sentar no chão, sobre um pano cortado. A sala de honra está vazia. Há uma interrupção na chegada dos prisioneiros de guerra. Circulam oficiais de repatriamento. O microfone também para. Ouço o ministro. Reconheço Fresnay entre os oficiais. Continuo no mesmo sítio, à entrada do pequeno corredor. Olho para a entrada. Sei que Robert L. não tem qualquer espécie de hipótese de lá estar, mas talvez D. consiga saber alguma coisa. Não me sinto bem, tremo, tenho frio. Apoio-me à parede. De repente um rumor. Ei-los. Lá fora as mulheres não gritaram, não aplaudiram. De repente, surgem do corredor da entrada 2 escoteiros que trazem um homem. O homem agarra-se ao pescoço deles. Os escoteiros trazem-no com os braços cruzados por baixo das coxas. O homem está vestido à paisana, está barbeado, tem ar de quem sofre muito. Tem uma cor estranha, deve estar a chorar. Não se pode dizer que seja magro. É diferente. Dele já resta muito pouco. Tão pouco que é duvidoso que ainda esteja vivo. E, no entanto, ainda vive. O rosto crispa-se num jogar assustador. Vive. Não vê nada, nem o ministro, nem a sala de honra, nem as bandeiras, nada. O jogar talvez seja de riso. É o primeiro deportado de Weimar que entra no centro. Sem dar por isso, avancei. Estou no meio da sala de honra, de costas para o microfone. A seguir, vêm outros dois escuteiros que sustentam outro velho. Depois chega uma dúzia de outros. Estes têm ar de estar em melhor estado do que os primeiros. Com ajuda, andam. Sentam-nos em bancos de jardim que foram postos na sala. O ministro vai ter com eles. O segundo que entrou, o velho, chora. Não se pode saber se é assim tão velho. Talvez tenha 20 anos. Não se pode saber qual é a idade. O ministro aproxima-se e tira o chapéu. Vai ter com o velho, estende-lhe a mão. O velho pega nela, não sabe que se trata da mão do ministro. Uma mulher de uniforme azul grita-lhe: É o ministro! Veio recebê-lo! O velho continua a chorar. Não ergueu a cabeça. De repente vejo D sentado perto do velho. Sinto muito frio. Bato os dentes. Aproxima-se alguém de mim. Não fica aí, que não serve para nada. E ainda adoece. Conheço. É um tipo do centro. Fico. D começou a falar com o velho. Rapidamente recapitulo. Há uma hipótese em 10 mil de que este velho tenha conhecido Robert L. Em Paris, começa a dizer-se que os militares têm listas de sobreviventes de Buchenwald, descontando o velho que chora e os reumáticos. Os outros não parecem em muito mau estado. O ministro está sentado ao pé deles. Os oficiais superiores também. D fala durante muito tempo com o velho. Olho só para a cara de D. Acho que aquilo está a arrastar-se. Por isso avanço muito lentamente em direção ao banco, dentro do campo de visão de D. D vê-me, olha-me e faz-me o sinal com a cabeça. Não, não o conhece. Afasto-me. Estou muito cansada. Apetece-me estender-me no chão. Agora as mulheres de uniforme trazem gamelas aos deportados. Eles comem e, enquanto comem, respondem às perguntas que lhes fazem. O que choca é que não parecem interessar-se pelo que lhes dizem. Vou saber amanhã pelos jornais que, entre estas pessoas, estes velhos, estão o general Charles, o seu filho Hubert Charles, que viria a morrer esta noite. A mesma noite em que chegou, aluno de Saint-Cyr, o general Audibert Ferrière, diretor da Régie des Tabacs, Julien Quin, administrador da Biblioteca Nacional, o general Hertaux, Marcel Paul, o professor Suard, da Faculdade de Medicina de Angers, o professor Richer, Claude Bourdet, o irmão de Tietgen, ministro da Informação, Maurice Negre. Abandono o centro por volta das 5 da tarde. Passo pelo cais. Está muito bom tempo. Um belo dia de sol. Tenho pressa de chegar a casa, de me fechar com o telefone, de reencontrar a Vala Negra. Assim que saio do cais e meto pela Rue du Bac, a cidade torna-se novamente longínqua e o centro de Orsay desaparece. Mesmo assim, pode ser que ele volte. Já não sei. Estou muito cansada. Estou muito suja. Também passo uma parte das minhas noites no centro. Tenho que me decidir a tomar banho quando chegar a casa. Deve fazer hoje 8 dias que deixei de me lavar. Tenho tanto frio na primavera. A ideia da lavagem arrepia-me. Sinto-me como se tivesse uma febre fixa que não acabasse. Esta noite penso em mim. Nunca encontrei mulher mais cobarde do que eu. Recapitulo. Mulheres que estão à espera como eu, não, nenhuma é assim tão cobarde. Conheço algumas muito corajosas e outras que são extraordinárias. A minha cobardia é tão grande que já nem a qualificam. Só vê. Os meus camaradas do serviço de procuras consideram-me uma doente. Dê, diz-me. Em caso nenhum, alguém tem o direito de se abolir a esse ponto. Diz-me muitas vezes. É doente. É louca. Olhe para si. Já não se assemelha a nada. Não consigo perceber o que me querem dizer. Nem agora que transcrevo estas coisas da minha juventude consigo perceber o sentido dessas frases. Não há segundo em que eu vislumbre a necessidade de ter coragem. Talvez a minha cobardia pessoal fosse ter coragem. Suzy tem coragem pelo seu rapazinho. Eu, a criança que tivemos, eu e Robert L., morreu à nascença. Também foi da guerra. Os médicos raramente se deslocavam de noite durante a guerra. Não tinham gasolina que chegasse. Portanto, estou só. Economizar força para quê, no meu caso? Nenhuma luta me é proposta. Aquela que empreendi, ninguém a pode conhecer. Luto contra as imagens da Vala Negra. Há momentos em que a imagem é mais forte. E então eu grito ou saio e ando por Paris. Dê diz. Quando mais tarde voltar a pensar nisso, vai ter vergonha. As pessoas estão nas ruas, como de costume. Há bichas em frente das lojas. Já há algumas cerejas. É por isso que as mulheres esperam. Compre um jornal. Os russos estão em Strausberg. Talvez até mais longe, perto de Berlim. As mulheres que fazem bicha por causa das cerejas esperam a queda de Berlim. Eu também espero. Eles acabam por perceber. Eles vão de ver, dizem as pessoas. O mundo inteiro está à espera. Todos os governos do mundo estão de acordo. Quando o coração da Alemanha, dizem os jornais, deixar de bater, acaba tudo. De 80 em 80 metros, Zhukov colocou canhões que de 60 quilómetros à volta de Berlim bombardeiam o centro. Berlim arde. Berlim será queimada até à raiz. Por entre as ruínas, o sangue alemão correrá. Às vezes parece que se sente o cheiro desse sangue, que se vê. Um padre, prisioneiro, levou para o centro um órfão alemão. Segurava-o pela mão, estava orgulhoso dele. Mostrava-o, explicava como o tinha encontrado, que não era culpa da pobre criança. As mulheres não o olhavam a direito. Arrogava-se o direito de já perdoar, de já absolver. Não regressava de nenhuma dor, de nenhuma espera. Permitia-se exercer esse direito de perdoar, de absolver ali, imediatamente, logo a seguir, sem de forma alguma reconhecer o ódio em que estávamos, terrível e bom, consolador, como uma fé em Deus. Mas então de que falava ele? Nunca um padre pareceu tão incongruente. As mulheres desviavam o olhar, cuspiam no sorriso largo de clemência e de clareza. Ignoravam a criança. Tudo se dividia. Ficava de um lado, à frente das mulheres, compacta, irredutível. E do outro lado, aquele homem. Só que tinha razão numa linguagem que as mulheres já não compreendiam. Abril. Parece que Monti atravessou o Elba, mas não é certo. Os desígnios de Monti são menos claros que os de Patton. Patton investe. Patton chegou a Nuremberg. Monti teria chegado a Hamburgo. A mulher de David Rousset telefona. Estão em Hamburgo. Durante muitos dias não hão de dizer nada sobre os campos de Hamburg-Neuengamme. Inquietou-se muito durante estes últimos dias e com razão. David estava lá, em Bergen-Belsen. Os alemães fuzilavam. O avanço dos aliados é muito rápido. Eles não têm tempo de os levar. Fuzilam. Ainda não se sabe que, às vezes, quando não têm tempo de fuzilar, deixam ficar. Al foi limpa. Chemnitz foi tomada, largamente ultrapassada em direção a Dresda. Patz limpa Nuremberg. Georges Bidault está em conversações com o presidente Truman sobre a Conferência de São Francisco. Ando pelas ruas. Estamos cansadas. Cansadas. No Libération Soir, nunca mais se voltará a falar em Vaihingen. Nos mapas, o verde suave das florestas vai descer até Ente. O relojoeiro morreu em Stalingrado. O cabeleireiro servia em Paris. O idiota ocupava Atenas. Agora a grande rua está desesperadamente vazia, com as pedras de barriga para o ar, como se fossem peixes mortos. 140 mil prisioneiros de guerra foram repatriados. Até agora não há números de deportados. Apesar de todos os esforços que fizeram os serviços ministeriais, a estimativa tem sido mesquinha. Os prisioneiros esperam horas nos jardins das Tuilerias. Anunciam que a noite do cinema terá este ano um excepcional esplendor. 600 mil judeus foram presos em França. Já se diz que voltará um em 100. Portanto, voltarão 6 mil. Ainda se acredita nisso. Ele podia voltar com os judeus. Há um mês que já nos podia ter dado notícias. E por que não com os judeus? Parece-me que já esperei bastante. Estamos cansados. Vai haver outra chegada de prisioneiros de Buchenwald. Uma padaria aberta. Talvez fosse melhor comprar pão para não perder as senhas. É criminoso deixar perder as senhas. Há pessoas que não esperam nada. Também há pessoas que já não esperam. Anteontem, à vinda do centro, fui avisar uma família na rua Bonaparte. Toquei, vieram. Eu disse: é da parte do centro de Orsay. O seu filho há de chegar. Está bem de saúde. A senhora já sabia. O filho tinha escrito há 5 dias. D estava à minha espera atrás da porta. Eu disse: já sabiam do filho. Tinha escrito. Portanto, é porque podem escrever. D não respondeu. Foi há 2 dias. Cada dia espero menos. Ao cair da noite, a porteira está à minha espera em frente da porta. Diz-me que vai ver a senhora Borde, porteira da escola. Digo-lhe que vou amanhã de manhã. Ela que não se preocupe, porque hoje era o Stalag 7A que chegava. Ainda não se trata do 3A. A porteira corre para lhe dizer. Subo lentamente. Estou com falta de ar por causa do cansaço. Deixei de ir ver a senhora Borde. Vou tentar ir lá amanhã de manhã. Sinto frio. Vou sentar-me no sofá, ao pé do telefone. É o fim da guerra. Não sei se tenho sono. Já há algum tempo que deixei de sentir o sono. Acordo, portanto sei que dormi. Levanto-me, colo a testa ao vidro. Embaixo, o Saint Benoît, cheio como uma colmeia. Há um menu clandestino para os que podem pagar. Não é comum esperar assim. Nunca hei de saber nada. Só sei que ele teve fome durante meses e que não tornou a ver um pedaço de pão antes de morrer, nem sequer uma vez. As últimas satisfações dos mortos não as teve. Desde o dia 7 de abril que posso escolher. Talvez ele estivesse entre os 2 mil fuzilados de Belsen. Em Mittelglattbach encontraram 1.500 corpos na vala comum. Estão em toda a parte, em todas as estradas. Colónias imensas de homens atordoados levam-nos, eles não sabem para onde. Os capos também não, nem os chefes. Hoje, os 20 mil sobreviventes de Buchenwald saúdam os 51 mil mortos do campo, fuzilados na véspera da chegada dos aliados, poucas horas antes morrer. Porquê? Diz-se para que não contassem. Em alguns campos, os aliados encontraram os corpos ainda quentes. O que é que se faz no último segundo, quando se perde a guerra? Parte-se a loiça, partem-se os vidros à pedrada, matam-se os cães. Já não quero fazer mal aos alemães. Já não é assim que isso se diz. Pude querer-lhes mal durante certo tempo. Era claro, nítido, ao ponto de os massacrar todos. Até chegar ao número completo dos habitantes da Alemanha, suprimi-lo da terra. Fazer com que nunca mais fosse possível. Agora, entre o amor que sinto por ele e o ódio que lhes tenho, já não sei distinguir. É uma só imagem de duas faces. Numa delas, ele, com o peito de frente ao alemão, a esperança de 12 meses a afogar-se-lhe nos olhos, e na outra face, os olhos do alemão, que fazem pontaria. Eis as duas faces da imagem. Entre as duas tenho que escolher, ele a rolar para a vala, ou o alemão a pôr outra vez a metralhadora ao ombro e a ir-se embora. Já não sei se o que devo fazer é recebê-lo nos meus braços e deixar fugir o alemão, ou deixar Robert L. e agarrar o alemão que o matou e furar os olhos dele que não viram os seus. Há 3 semanas que digo a mim própria que era preciso impedi-los de matar quando fogem. Ninguém propôs nada. Podiam ter mandado comandos de paraquedistas, que podiam ter aguentado os campos durante as 24 horas que os separavam da chegada dos aliados. Já que Ouvré tentou preparar a coisa desde agosto de 1944. Não foi possível, porque Fresnay não quis que a iniciativa pertencesse a um movimento de resistência. Ele, ministro dos PG e dos deportados, não dispunha de meios para o fazer. Portanto, deixou fuzilar. Agora, até ao último campo de concentração que libertarem, há de haver fuzilados. Já não há nada a fazer para os impedir. Na minha imagem de duas faces, às vezes atrás do alemão, está a Fresnay a olhar. A minha testa encostada ao vidro frio. É bom. Já não consigo aguentar a cabeça. As minhas pernas e os meus braços estão pesados, mas menos pesados do que a minha cabeça. Já não é uma cabeça, é um abscesso. O vidro está fresco. Dentro de uma hora, D está aqui. Fecho os olhos. Se ele voltasse, íamos até ao mar. Era o que ele gostava mais. Acho que de qualquer das maneiras vou morrer. Se ele voltar, também morro. Se ele tocasse, quem é? Sou eu, Robert L. A única coisa que eu podia fazer era abrir a porta e depois morrer. Se ele voltar, vamos até ao mar. Vai ser no verão, no meio do verão. Entre o momento em que abro a porta e aquele em que estivermos frente ao mar, morro. Numa espécie de sobrevivência, vejo que o mar é verde, que existe uma praia vagamente alaranjada. Areia. Dentro da minha cabeça, a brisa salgada que impede o pensamento. Não sei onde é que ele está, no momento em que vejo o mar. Mas sei que está vivo, que está em qualquer parte sobre a terra, do lado dele a respirar. Por isso posso deitar-me na praia e descansar. Quando ele voltar, vamos até ao mar. Um mar quente. É o que ele há de gostar mais. E, além disso, é o que lhe há de fazer melhor. Há de chegar, ir até à praia, ficar de pé na praia e olhar para o mar. A mim bastar-me-á olhá-lo, olhar para ele. Não peço nada para mim. A cabeça encostada ao vidro. Talvez seja eu quem chora. Entre 600 mil, uma que está a chorar. Aquele homem em frente ao mar é ele. Na Alemanha as noites eram frias. Ali na praia, sai em mangas de camisa e fala com D. Estão absortos na conversa. estarei morta. Logo que ele volte, vou morrer. É impossível que seja de outra maneira. É o meu segredo. D não sabe. Escolhi esperar por ele como espero, até morrer disso. Diz-me respeito a mim. Volto ao sofá, deito-me, D toca. Vou abrir. Nada? Nada. Senta-se na sala ao lado do sofá. Digo, acho que não resta muita esperança. D tem um ar exasperado e não responde. Continuo. Amanhã é dia 22 de abril. 20% dos campos estão libertados. Estive com Sorrel, no centro. Disse-me que voltava um em 50. D não tem a força suficiente para me responder. Mas eu continuo. Tocam. É o cunhado de Robert L. Então? Nada. Abana a cabeça, reflete e depois diz: é uma questão de ligações. Não podem escrever. Dizem: já não há correio regular na Alemanha. Digo: o que é certo é que há notícias dos que estão em Buchenwald. Recordo que a leva de Robert L., a de 17 de agosto, chegou a Buchenwald. Quem é que lhe diz que não o transferiram para outro sítio no princípio do ano? Digo-lhes que se vão embora, que voltem para as respectivas casas. Ouço-os falar durante um tempo e depois cada vez menos. Há longos silêncios na conversa e depois, de repente, as vozes voltam. Sinto que me agarram o braço. É D. Eu tinha adormecido. D grita: o que é que tem? O que é que tem para dormir dessa maneira? Adormeço novamente. Quando acordo, M foi-se embora. D vai buscar um termómetro. Tenho febre. Vejo-a de novo no meio da febre. Tinha estado 3 dias na bicha com os outros, na Rue de Saucé. Devia ter 20 anos. Tinha uma barriga enorme que lhe saía do corpo. Estava ali por causa de um fuzilado, o marido dela. Tinha recebido uma notificação para ir buscar as coisas dele. Tinha ido. Ainda tinha medo. 22 horas na bicha para ir buscar as coisas dele. Tremia, apesar do calor. Falava sem poder parar. Quis ir buscar as coisas dele para as ver outra vez. Sim, o parto era dali a uns 15 dias. A criança não ia conhecer o pai. Na bicha lia e relia a última carta dele. Acho que estavam mais perto. Diz ao nosso filho que fui corajoso. Falava, chorava. Não conseguia guardar nada dentro. Penso nela, porque já não espera. Pergunto a mim própria se a reconheceria na rua. Esqueci-me do rosto. Dela só consigo ver aquela barriga enorme que lhe saía do corpo. Aquela carta na mão, como se a quisesse dar. 20 anos. Tinham-lhe estendido um banco dobrável. Ela tentou sentar-se, mas levantava-se. Só conseguia suportar-se quando estava de pé.